vários MCs, você não pode perder. Vários MCs, você não pode perder. Enquanto você fica fazendo mágica, eu espero milagre. Teoremas e problemas, lágrimas ácidas ao final. Teremos e problemas, viajando pelos sete mares intensas. Onda de falso sorriso eu desprendo da minha cara e revolta corroendo a minha carcaça. Da marca da humilhação que desce queimando como cachaça. Desinfetando, isolando, sugando, eliminando minha alma de minha carapaça. Entrando um homem de aço, que de aço não tem nada. Deus me proíba de desistir da minha vida, porque ela é uma só e o tempo passa. E com dentes e patas eu mostro a minha raça, que desacata a nata da mamata magnata. Bola por eu manter a minha autoestima. Falta alça pra carregar a mala do desespero e manter a calma. Oportunidade não aparece com facilidade. Apesar de anos ouvindo minha mãe chorando, pai se endividando, renasce. Chances de mostrar minha realidade, onde irmãos que eu não confio, mas me amarro. Tento esconder as suas faces, jurando verdade. Mesmo que problemas me caçem e põem um cheque mate, mesmo que quase me mate, ainda assim eu tenho meu escape. Sempre as pessoas acham que somos os únicos alvos de vacilo, na real estamos todos fodidos, cada um em seus estilos. Usam isso para fazer tipo, mas eu não preciso e nem gosto disso. Até parece que é bom se sentir o lixo pelo vício não obtido. Larguem mão de serem cínicos, hipócritas, carniceiros, disturbadores de travesseiros, tirando travessas, avessos, resultantes em pesadelos. O tipo de carcereiro contra quem guerreio com receio e sem respeito por quem me cria problemas assim. Já não vai de problemas criados por mim, jogados em mim. Parece que tem muita gente querendo ver o meu fim. Arte além, se tivesses uma espada de aço, fosses um espadachim, a destreza de um Aladdin. Acabaria com os inimigos como se fosse um Saiyajin, tirando a pistola do bag jeans. Mais outra vez pros manos da rua. Marechal larga a base, Shaw flutua. E Souza e Shaw. De vingança prevista nos cornos dos sons, tem sido os primeiros, últimos éticos e tantos de cara à parede pintada pela falta de ciência. Assim que sobrevivente ao ataque, fique pressão do nada em resto. Resto de sangue é flor das escamas, de olho cardume com limites. É a rede, compreensão de interesse preciso. A roda de amigos, não é disso que eu preciso, falso. Tudo bem que se esforce ao máximo, a mais do não obrigado. Não deixa amanhã seguinte sorriso falso. Quando acordo carreira só, venceu na pele distinta. A união do quinto sendo solos e meu parceiro xalala. Real transcende significado, qualidade riso falso. Sem questões, ausência de pena quando eu piso em falso. No piso liso, de falso MC que diz sim sim. Se assim sem aviso de que eu não tava descalço. Curso dessa vez, e pra essa vez, falso. Essa vez, falso. Avessa vez, falso. Sem ter essa vez, se posso as vezes todas pra minhas vozes que vazam à vista na forma de pagamento. Juras, minha conquista, abraço longo, tempo de gargalhadas infelizes, a fazer esse diagnóstico confuso do analista. Lado com Pokémon, é ninja, andar de número 5, meu afinco, dos mais é 5, volta-se na rima, eu brinco, despista. Assim como quem caça a lista das traças, veste e passa, pasta de atum no pão, salada mista, e massa de maçã pra tomar com juice desse macio. Leve diferença entre o MC do município de Niterói, do Rio, no princípio de espírito. Não mais que ninguém, ou menos isso, se conhece-me não pela vitória, mas por nunca entregar-me antes do desafio. A fim do mesmo momento que bate o velho ao novo navio. Sem acenos, são meus sonos, cenas ensinas, nos sinos, todos insanos, me guio. Falso.